Kiba chiclete, chiclete. Kiba chiclete, chiclete. Kiba chiclete, chiclete. Kiba chiclete, chiclete. Chiclete comigo não cola. Você encheu tanto saco que tive que te dar a senha do celular. Para de perturbar. Até com as minhas amigas você quis implicar. Amor, chiclete comigo não cola. Então sai, por favor, me deixe em paz. Porque eu já não quero mais isso pra mim. Chiclete comigo não cola. Você encheu tanto saco que tive que te dar a senha do celular. Para de perturbar. Até com as minhas amigas você quis implicar. Amor, chiclete comigo não cola. Então sai, por favor, me deixe em